world of God. World of God. World of God. World of me. World of who? World of me. World of you. Giggy-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-gaw-world of God. Makes my mouth feel so seasick. But in a good way. World of God. American made, but life Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Well, we've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Sometimes we're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. And look out, baby, you got your blunders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paid friends. Thinks he's gonna change his career. You think you know him so well. Yeah, you think he's so swell. But he's just perpetuating what the sea. Come on now. Slow down, you're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. Then look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. Real gone. Real gone. Real gone. Real gone. You can't stay around here, cause they'll get you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now, did ya? Slow down, you're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Well, here I come, and I'm so not scared. Got my pedal to the metal, got my hands in the air. So look out, take your blinders off. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. Real gone. Ooh! Real gone. Gone. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So

there's someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be. Every day it's a little harder to feel my power flow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown. Perceber o que passou e essas coisas não vão mais me assustar. Vou ter mais coragem com o tempo e o escuro não vai mais me agitar. Todo mundo sempre diz que são medos infantis. Enquanto isso, eu tenho que esperar. Com licença. Os adultos se adaptam. Pra eles tudo é normal. Vou evoluir, nada mais vai me atingir. Nem um ser terrível com jeito muito mal. Sim, vai ficar mais fácil com o tempo. Não vou mais sentir vontade de chorar. Sei que isso é sonho meu. Vai chegar meu apogeu. E com o tempo eu vou entender tudo melhor. Tá tudo bem. Mas não vou, não, não me chame. Já sei quem sou. Tenho mil motivos para não te responder e seguir meu rumo. É assim que deve ser. Oh. Não vou te ouvir. Você não cansa de chamar. E se eu ouvisse? Eu não vou. Não pode me salvar. Todo mundo que eu amo está nesse lugar. Lamento voz secreta, mas eu vou te ignorar. Já fui muito longe. longe, eu já me decidi. Só existe um caminho e eu vou seguir minha intuição. Você me deixa assim, e enquanto me chama, eu me perco até de mim. Será que lá no fundo você queira me contar que, como eu, não achou o seu lugar? Cada dia é mais difícil, meu poder me faz subir. Sinto um impulso que me faz seguir. した雨の中僕は旅へ 濡れた服を乾かしてもまた濡れた ぽっかり開いた心の傷ガッカルの椅子はノッコロのミス 守りたいものはどんな時だって僕の元から離れていく 雑多の中信じ続けた崩れる絆を教えてくれた chances de mudar. Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par, basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar. Mesmo a pele é fera, sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Em uma estação, como a primavera, sentimentos são como uma canção para a abelha fera. Vai brilhar.